dias antigos, Judas se afastou, buscando um destino, em trevas caminhou. Tomou uma mulher, cananeia ele viu, e nasceu em sua casa, mas o Senhor o feriu. A justiça divina se fez notar, e foi tirado Tamar a lamentar. O nasceu irmão, a semente não quis, na desobediência o Senhor o fez parte. Ó Deus de amor, dor e na espera, tu és nossa luz, conduz nossos passos, ó Pai, que somos teus. Tamar esperou, na fé se agarrou, Judá sem saber seu destino ignorou, com o véu se cobriu, na estrada ficou, coração esperançoso, um futuro sonhou. Judá avistou, no caminho se aproximou, sem saber da verdade, ao erro se entregou. Cabrito pro...